amor selvagem, o toque da sofrência. Saiba de um segredo que está tirando a minha paz. Sei que vou sofrer, mas minha consciência dói demais. Sei que pra você não vai ser fácil aceitar que eu não queria estar agora em seu lugar. Todo esse tempo eu joguei limpo com você. Vai me odiar, mas sinto muito em te dizer. Que a razão, sentimento que não deu pra conter. Agora nossa relação termina. Eu vou seguir a minha sina. Infelizmente não deu, mas o que a gente viveu valeu. Manda amor selvagem, o toque da sofrência. Tirando a minha paz. Sei que vou sofrer, mas minha consciência dói demais. Sei que pra você não vai ser fácil aceitar que eu não queria estar agora em seu lugar. Todo esse tempo eu joguei limpo com você. Vai me odiar, mas sinto muito em te dizer. Racional que a razão, sentimento que não deu pra conter. Agora nossa relação termina. Eu vou seguir a minha sina. Infelizmente não deu, mas o que a gente viveu. Eu tô amando outra pessoa. Não tenho culpa, me perdoa. Foi muito além da paixão, mas racional que a razão. Sentimento que não...